Sione o cena, quando a bandeira acena. Agora o povo acena, ao homem que sai de cena. Ayrton Senna, Garcia. Há datas que ficam sempre marcadas na mente. Ayrton Senna chocou o seu trágico acidente. Falado amado por todos, ser piloto valente. Ousado, misterioso, era o garoto talento. Mas na curva do destino vem a dor e o sofrimento. O perigo, seu amigo, que amigo traz o erro. Deixou o mundo sofrendo, levou o herói brasileiro. Não só uma vida, milhões de vidas sofrendo. Foi rei entre os grandes campeões. Campeões, enfim. O mito ficou nos corações. Nos corações. Lutou pra ser tetracampeão. Campeões, enfim. Destino divino. Um homem feliz, alegre, sempre sorrindo. Atrás de distração. Ser sempre amado e querido. Chorou por um amigo, mas não ficar ferido. Por uma e outra imagem, passou sofrendo sozinho. Parado em frente ao carro, quase que invisível. Premeditando, quem sabe, um recorde jamais vencido. Um recorde jamais vencido. Por ele, por outro, por mais um ídolo. Foi rei entre os grandes campeões. Campeões, enfim. Ficou nos corações. Nos corações. Lutou pra ser tetracampeão. Campeões, enfim. Destino divino. Ayrton Senna foi mais um gladiador. Se foi deixando mágoas, um vazio se transformou. Um grito, um desabafo por alguém que nos deixou. É respeitado a lei divina, fala alta a nossa dor. Cenas de emoções pelas ruas da cidade. Cada ser um sentimento, na batida uma saudade. Bate forte os corações, vem a dor dos brasileiros. Cada nota uma dor, cada dor um sofrimento. Cada dor um sofrimento, por ele, por outro, por mais um ídolo. Campeões, enfim. O mito ficou nos corações. Nos corações. Lutou pra ser tetracampeão. Campeões, enfim. Destino divino. Cenas de emoções. Pelas ruas. Pelas ruas da cidade. Cada ser. Cada ser um sentimento. E na batida uma saudade. Bate forte os corações. Vem a dor dos brasileiros. Cada nota uma dor um sofrimento. Foi rei entre os grandes campeões, enfim. O mito ficou nos corações. Nos lutou pra ser tetracampeão. Campeões, em ti. Destino de tudo. Foi rei entre os grandes campeões. Campeões, em ti. Unido ficou nos corações. Nos corações.